meu ronco com lábios. Porém, seus corações tão distantes de mim. Quem admira, alerta, na adora e eleva. Não manda recado, cês admiram o herege mais grog da era Jim. O pico a um passo, o topo é o produto. Rap mercado negro, da música escrava. Se dedica em quatro ou se desdobra em cinco. Eu vivo seis horas escritas com picaretas nas tábuas, saqueando o reinado do rei Arthur. Surrupei rimas, que Xavier guardava sete chaves. Psicografados, oito livros na gaveta que destrinchavam Menestrel e as suas nove fases. Prodígio da lua, no meu sangue tem escola. Meu pai bebeu pra me fazer, fui esperma que nasceu redondo. Natureza escombro, pesa igual kimono. E nos fins da relação não sou amigo e cedo ombro. Porque nós fomos a queda, Adão e Eva, e o mal do pecado. Enquanto formos nós a salvação da terra, a terra derramará jarros de sangue e olhares petrificados. Rezo que tenha distância de mim, o que nem merece me ver. Cabuleiro na palma, minha mão é a arma. Me odeiam tanto e eu melhor que vocês. Rezo que tenha distância de mim, o que nem merece me ver. Tabuleiro na palma, minha mão é a arma. Me odeiam tanto e eu melhor que você. Tenho certeza que um dia cometo suicídio. Amo a morte, mas que Freud fala na libido. Mas que os MCs ainda choram por suicídio. Cusão, tira minha silhueta do lyric vídeo. Pois posso colocar a sua no meio das flores. Com o monstro que é mais avançado, lyric sídio. Mato Mazile, Menestrel, não é só no Instagram. Eu sou um estragado, passo de Azepan. O Brasil é um país de agora ou do agouro. Esse rap é um pênis do cu de Sérgio Moro. Odeio a calça de Mazile, odiei o beat. Menestrel escrevi primeiro mesmo sendo um feat. Que porra é essa, nego? Eu sou o senhor Bracatossos. Mesmo tu escrevendo, depois eu vou moer teus ossos. Se o rap é droga, eu já tô morto e foi de overdose. O rato me mordeu, morreu, chinasque tospirose. Chinasque, peço que perdoe os caras, porque eles só falam e cantam coisas que ninguém quer ouvir. Já não bastava discutir, não cansam de iludir. Eles não mentem por acaso, por isso não acasalo. Ainda não saímos desse impasse, se é ou não a parte. A minha aparição nisso daqui, rap é arte. Com metade da idade, provo que o talento é pra quem tem. Quem não tem, sobe com o faz-me. Grampia dá uma cota, meu corpo um campo intacto. Não só game de contato, Freud é uma zona de impacto. Vontade até existe, mas sempre pecam no tático. Viemos do pó, cês vão pro pó graças ao tráfico. Rezo que tenha distância de mim, o que nem merece me ver. Cabuleiro na palma, minha mão é a arma. Me odeiam tanto e eu melhor que vocês. Rezo que tenha distância de mim, o que nem merece me ver. Tabuleiro na palma, minha mão é a arma. Me odeiam tanto e eu melhor que vocês.